Cidade louca, baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó na escadeira, deixando a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba e só fica parada no samba, não mexe, não bole, bole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Por ela, por ela, por ela, baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba, oba, salve a Bahia, senhor do bom fim. Mas a gente gosta quando uma baiana samba direitinho, de cima embaixo, revira o zoinho, dizendo eu sou filha de São Salvador. Baiana que entra no samba, só fica parada, tirubudabumbabumba. No samba não mexe, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, dá nó nas cadeiras, com água na boca. A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba, salve a Bahia, salve a Bahia. Mas a gente gosta quando uma baiana samba, samba, samba direitinho, de cima embaixo, revira o zoinho, dizendo eu sou filha de São Salvador. Bada pum pede bada pá, bada pá piada. Isso não é baiana, baiana, tiriba, tudo pode dar baiana, que samba que mexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba, salve a Bahia. Mas a gente gosta quando uma baiana samba direitinho, de cima embaixo, revira o zóio, sou filha de São Salvador. Popopora, popopora, popopora, popopora. Popopora, patapumpi, patapumpi, papapapá, patapapui, papapandeupo. Baiana é aquela de budubudeba, padabapti, budubudiba, budubadeba, budubandem, badem, badekngiba, babapte, bababa. Baiana, baiana, baiana. Thank you.